E aí, neguinho, você tá ouvindo? Mixtape, som de vagabundo, som de bandido. Se liga, mano, diretamente vem Deus, Durano. Vem Deus, Ronaldo Chapa. Vem Deus. Criado no Durano, desde pequeno sofri, senti o gosto amargo do veneno. Mas se o barato é louco e o processo é lento, fé em Deus é proceder, o certo é o fundamento. Aqui não tem artista, popstar é o caralho. Sou mais um favelado, louco, revolucionário, de rolê nas vielas, humilde sem mancada. Represento a minha família, sou eu, menor do Chapa. Já é bem cedinho, tá na laje o neguinho, marcando atividade, torrando do verdinho. Com os fogos na mão, na cintura uma pistola. O crime é sua vida, sua família e sua escola. Também tem muita gente descendo para trabalhar. A criançada, o futuro, vai estudar. Até parece, meu mano, não tá nada perdido. Se nasceu favelado, tu já é perseguido. E se falar de nós, não sabe o que diz. Não conhece a verdade e nem nossa raiz. Favela tem história, favela tem cultura. Favelado quer respeito, emprego e fartura. Meu papo é reto e não é de mancada. Já vi muito sangue escorrer pela escada. Sangue de favelado que foi derramado. O sistema tá vencendo, meu povo é dizimado. Eu não perco a fé nem depois da tragédia. Não vou desistir como um covarde, um comédia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é salvação, o rap é a voz. A união das favelas pra nós é o que resta. Paz, justiça, liberdade e o povo se manifesta. Pelo hip hop, som de vagabundo, neguinho é nós até o fim, tamo junto. Vencer e viver honestamente é um sonho. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Como dizia o homem de Belém, amém, faço bem, não importa quem. Se o céu tá azul, o sol tá brilhando, minha favela tá em paz, as crianças tão brincando. Por isso eu tô de pé, remando contra a maré. Deus é nosso guia, caminhada é de fé. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo poético. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo poético. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra eu tenho que ser merecedor. Vários tentaram prosseguir, tomaram por aí. Na ânsia de querer ser mais, a mente pode iludir. Marginal mesmo é quem é guerreiro e não se deixa bater. Vai na esperança de vencer, mesmo quando a bala comer. Podem ferir teu corpo, mas não ferir tua alma. Quem é brindão é fé em Deus e tá com a mente calma. Eu vivo a noite como se não houvesse amanhecer. Na jogatina da cidade a jogada é vencer. Só quero mesmo liberdade, brincar com os moleque. Andar no jardim Catarina e depois queimar um beck. E na mangueira tá escrito como é o proceder. É fé em Deus pros irmão, esse aqui é o proceder. Eu vivo a marginal como estilo de vida, numa cidade onde as armas convivem com a Bíblia. Onde a palavra dá uma vida e uma 45 tiro e serve. Rio de Janeiro, favela, vida bandida aqui. Ritmo frenético, só nego suicida. Isso é marginalidade como estilo de vida. Eles podem te ferir, mas teu espírito é eterno. Pros guerreiros da rua entre o céu ou o inferno. Eles podem te ferir, mas teu espírito é eterno. Funk menor do Chapa entre o céu ou o inferno. Esse é o cotidiano de uma das poucas cidades do mundo com armas de guerra em perímetro urbano. É do Rio que eu tô falando, suburbano, guerrilheiro, terrorista, estrategista, marginal entre o céu e o inferno, tentando manter minha vida. Olho o centro da cidade, do alto de cima de um prédio. Vejo pessoas sofrendo sem saber qual remédio. Minha verdade foi aonde eu nasci, eu me criei. Através dela aprendi as regras da cidade sem lei. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo poético. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo poético. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo Redentor. Pra sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Pelos palcos da vida, neurótico e frenético, faço apologia ao meu ritmo poético. É isso aí, mano. Funk 2004.